Chegamos a mais uma cobertura do Pelos Olhos e Ouvidos. Dessa vez, em um evento de metal, com o lançamento do disco da Bélica, que se chama Labirintos e Diamantes, Ato 1. E contou com a participação das bandas Chaotic, Saga e Scream. O show aconteceu no Burburinho, com a produção da Carbis Cultural, de Alexandre, do Espaço 182. Vamos acompanhar tudo isso agora. Estou com o Márcio aqui da Chaotic. Márcio, fala um pouco da banda. Agradecer aí, velho. Porra, a banda surgiu agora no finalzinho de 2016 com o intuito de trazer um death metal, um technical death metal com um death metal tradicional, né? E inovar um pouco também na questão de, como fala o nome, né, de técnica, velho. E é isso, meu irmão. A gente tem se empenhado pra caramba aí pra trazer um som bom pra galera, né? Estamos com um trabalho já na internet, já. É, o CD e dois singles, né? Que é o Caçador e o Disseminador. E, velho, tá sendo foda a recepção da galera, velho. A galera que não curte a gente ainda, é só seguir lá na página da gente, né? Chaotic Band. E é isso, meu irmão. A banda tá aí pra trazer um death metal puro, velho. E um som foda pra galera sacar, velho. Fala de estar aqui no lançamento do CD da Bélica. Porra do caralho, meu irmão. Eu conheço os caras há muito tempo, velho. Já participei da produção junto com os caras de algumas músicas, velho. Os caras sempre apoiando a gente também, tá ligado? E é uma honra também, tá ligado? Ver o trabalho muito fora dos caras sendo lançado, velho. E com várias questões de técnica, velho. Virtuosidade, tá ligado? Muito foda, velho. Só tenho a parabenizar a banda, a Bélica, e agradecer também de estar estreando, velho, no show dos caras, né, velho? E lançamento do CD, velho. É, pra mim é uma honra. Agradecer a Felipe, a Bochecha, a Alvo, a Jonathan, tá ligado? São os caras que é muito foda, que tá no coração aqui, velho, pra gente. Valeu, Márcio. Obrigado mesmo, velho. Beto do Saga HC. Fala de tocar lançamento do disco da Bélica. Pô, foi massa tocar aqui no lançamento do Bélica aqui, velho. Tá ligado? O convite dos caras aí da gente tirar um som hoje aqui foi massa, velho. Espero que esse CD aí prospere, tá ligado? Que os caras façam uma correria massa com esse CD e consigam uns espaços massa aí pra tocar e tal. E trabalhe em cima desse disco aí, né, velho? Massa mesmo. Pra gente foi muito satisfatório aí, velho. A gente tá aí pra apoiar, pra dar força aí a galera aí, velho. E se precisar da gente, bota o chamado, né? Tá na finta, velho. Alguma novidade do Saga HC? Então, Saga, a gente tá com um projeto aí de dar um rolê no Norte e Nordeste, tá ligado? Ainda tá. A gente tá conversando direitinho pra ver como é que vai fazer essa parada. Mas antes do fim do ano a gente já tá com esse plano aí de dar um rolê no Norte e Nordeste, tá ligado? E estamos gravando um CD novo também, tá ligado? Ele ainda não tem nome não, tá ligado? Mas já tem 4 músicas prontas já, a gente tá querendo gravar mais 3 e tal, deixar no gatilho pra fazer um CD novo aí e lançar também daqui pro final do ano. E quem sabe até esse rolê no Nordeste seja pra divulgar essa parada, tá ligado? Alexandre aqui da Carbis, fala um pouquinho da produção da Carbis. Mais uma vez obrigado, sua cobertura aí, né, que já teve lá em cima no Terezinha, foi massa. Então, hoje o projeto da Carbis Cultural foi sobre o lançamento, né, do álbum da Bélica, e a gente entrou em contato com os caras e mandou a ideia pra eles pra fazer o projeto e tal, aí eles deram a dica das bandas que iriam participar dessa festa. E a gente teve a honra, assim, eu digo, né? Porque foi o lançamento da Caótica, tá ligado? Aí já fez uma coisa só. Estrutura impecável, Jason botou, né? Gereson. Agradecer a ele também, ao Burburinho, que atendeu a gente. Mesmo demorando o contato, mas atendeu, né? Esse evento ia ser no Estelita no domingo, a gente resolveu trocar pro sábado. E tá dando certo aí, você tá vendo aí, uma galera do caralho que veio junto aí, 1 quilo de alimento, né, para ajudar aí as instituições e nosso amigo nativo lá de Casa Amarela que vai distribuir e a gente vai fazer umas filmagens sobre isso. Mas fala um pouquinho da Carbis, da produtora. Pronto, a Carbis Cultural aí já tá há um bom tempo, né, em organizações, eu acho que desde 2005, 2006, como eu venho falando, com muitos eventos legais, desde o Badatia, Veneno, Sítio do Rasta, Burburinho, e assim vai. E cada vez mais a gente tá conseguindo fazer o nome da gente, né? e com eventos legais e apoiando sempre o underground, sempre dando força para que nunca morra, né? Aí galera, eu sou Humberto Holanda, vocalista da banda Sob Efeito Q66 e tô aqui com Jetro Rocha no Pelos Olhos e Ouvidos. Tô com o André da Scream. André, fala do show de hoje, que é o lançamento do disco da Bélica. Bicho, tudo funcionando perfeitamente, velho. Todas as bandas representaram massa. E assim, cumprir horários e organização são massa e tudo. E as bandas de primeira. E o público chegou. Que pena um pouco assim que o pessoal tem aquela história assim de marcamos para 10 horas para começar, o pessoal começa a chegar um pouco mais tarde. Mas assim, a produção é impecável aqui, velho. E deu a certa hora, o pessoal chegou e tá massa, foi massa. Pra Scream mesmo, porra, muito massa mesmo. Muito massa. Fala do som de vocês. A Scream já tem uma certa estrada. E eu como vocalista tô ali há o quê? Há 2 anos por aí. E tudo que a galera procurar pela internet, no Bandcamp da Scream, por exemplo, vão sacar músicas antigas ainda, com antigo vocalista, com antiga formação. E essa formação atual, a gente tá 2 anos trabalhando em músicas novas e tal. E tá pra qualquer momento lançar alguma coisa, tá ligado? Já tem um bocado de música pronta, a gente já tocou aqui hoje, teve uma mesmo que a gente lançou aqui hoje. Mas falta registrar, aí falta gravar e tudo mais pra realmente mostrar que, tipo, voltou de verdade com a nova formação, novo vocalista e tudo mais. Mas assim, a gente vai tocando aqui, ali e tal, já tá espalhando a palavra. Tá rolando. Massa. Obrigado, André. Valeu! Chama-se Dead Killer! I'm scared of death and death. We're just in this. Valeu, Estelita! Tô com o Felipe na Pélica. É, fala do lançamento do disco de vocês hoje aqui. Então, cara, a gente ralou pra caralho, né, pra fazer esse disco. É um disco que a gente meio que teve que se trancar um pouco no estúdio, tá ligado? Teve que sumir um pouco da cena. E é um disco que é muito importante pra banda, tá ligado? Porque ele tem uma proposta muito diferente do que os integrantes faziam com bandas passadas e tal. E pela espera da galera, tá ligado? A gente achou muito importante fazer esse trampo aqui, esse show com a Cap Cultural, né? E pra gente tá sendo muito bom, velho. Tá sendo um lance muito família, tá ligado? Tanto, assim, em relação à galera que tá vindo, como as bandas, tá ligado? É legal demais poder dividir o palco com essas bandas, né? A Chaotic, que tá estreando aqui. O Saga, né? Que é uma banda de amigos, tá ligado? E aí? E a Scream, que é família total, né? O vocalista é meu primo e tudo mais, velho. Só um arrumadinho aqui, que foi graças a ele que isso aqui tá acontecendo, né, velho? Eu dei a ideia, ele assumiu a responsabilidade, confiou, né? Então, aqui, grato pela Bélica ter atendido o chamado da Carga Cultural. Eu queria falar do som de vocês. Então, cara... É o bicho! A Bélica, ela é uma banda que ela tenta não se... Posso falar, seguir realmente um estilo, tá ligado? A gente tem realmente um lance com groove metal, né? É um estilo que acho que toda a banda curte, né? Todos os integrantes curtem. Mas a gente gosta de misturar muito, tá ligado? Então tu vai ver uma porrada de influência no som, tá ligado? Mas se fosse pra rotular, tá ligado? Seria o groove metal, com certeza. E videoclipe tá vindo por aí depois do lançamento desse disco? Tá sim, cara, tá sim. A gente lançou o CD faz nem um mês direito, né? Então tem muita coisa pra sair aí, tá ligado? Vai rolar uns lyrics aí agora e vai rolar um clipe também. Já tá sendo estudada aí a parada, mas já tá tudo certo, já vai rolar. Muito obrigado, Felipe. Valeu, meu irmão. Muito obrigado também pela força. Seu ego segue destruindo o que restou. Essa foi mais uma cobertura do Pelos Olhos Ouvidos, em um primeiro evento de metal. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no blog, no Instagram, no Facebook, para a gente poder curtir, comentar e compartilhar. Então, até mais, pessoal, e tchau! Pelos olhos e ouvindo, pelos olhos e ouvindo.